Jar, itu kontras konsep itu sangat berikut kita teman-teman. Juliette, Mike Serra, controle ciente, acendo identificação, chegada a mar e desce a nível de voo 050. Chegada a mar e desce para o 050. Se autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera do 10, torre 186, altímetro no 0 no 3. 145, a perna 12685, obrigado, trip 54 na via. Salvador, bom dia, voo no 738. Voo no 738, acende a identificação, chega da mar e desce no voo 060. Identificou e chama e desce ao 060, 738. Dá a velocidade pro Juliette Mike Serra na descida? Confirme, Juliette Mike Serra. Afirmativo, dá a velocidade na descida pro Juliette Mike Serra? Vê velocidade, Juliette Mike Serra. Juliette Bravo Delta na escuta? Afirmativo. Nível 100 incorreto. Solicito o 090 ou 1110. Opa, ok, corrigindo. Me desculpa, 090. 090, sim, a gente está autorizado 090. Chama a torre, 1186. Novo Delta, pista no zero, linha decolar autorizado 90 com 14. Juliette Mike Serra, desça para 2.000 pés, ajuste na 0 na 2, autorizado ILS, XRI, pistão na 0, reposta estabilizada. 2.000 pés, na 0 na 2, reposta estabilizada. Gol na 738, via Mari, desça para 3.000 pés, ajuste na 0 na 2. Descendo via Mari, 3.000 pés, 1.012, gol na 738. Papa Romeo, Mike, Eco, Vitor, confirme altitude. O meu Mike, eu convido a manter-se em condições de usuário, já posto na rotatória. Bravo Delta, decolado azul no zero, controle agora 1 no 9.8, por gás. Obrigado, Bravo Delta. Controle Salvador, Papatango Juliette, Bravo Delta. Papatango Juliette, Bravo Delta, contato radar, decolagem, submantenha nível de voo 090, saída Conde. Paciente, poderia voar direto Conde? Direto Conde, Papatango Juliette, Bravo Delta. Direto Conde, Juliette, Bravo Delta. Controle Salvador, o Sheila Liberal solicita atenção para 2,5 para início de manobras de Stall. Controle Salvador, na escuta do Indiana Liberal. Indiana Liberal, prossiga. Liberal solicita atenção para 2,500 para início de manobras. Dia November Alpha, mantenha-se em condições visuais, autorizado 2.500 pés. Ajuste 1.02. Ah, tô subindo para 2,5, vim de November Alpha. Controle Salvador, bom dia, Uno 477. Uno 477, aciona identificação, chega da Bonf, desça para 4.000 pés, ajuste 1.02. 4.000, Bonf, Uno 477. Ô, Juliette, mas... Juliette, Mike Serra, complete aproximação, chame torre 118, decimal 6. 118, meia, Serra, bom dia. Bono 738, desça para 2.000 pés, ajuste 1.02, autorizado ILS, X-Ray, pista 1.0, reposto estabilizado. 2.000 pés, reportaremos estabilizado, Bono 738. Torre Salvador, bom dia, papapá, Juliette, Mike Serra, estabilizado ILS da 1.0, embaixo do avanço. Jet Mike Serra, assente do tráfego, checa o trem, pista 10, pouso autorizado, 90,12. Livre pouso e baixo travado, 90,12. Papo uniforme, tango uniforme, quilo, mantenha-se em condições visuais, corredor, caixa prego, reposto para descida. Uniforme quilo, desce para 1.500 pés, ajuste na 0.2, corredor caixa pregos. Controle, é com o vento rotatório, visual. Aqui é com o Vitor para ingresso no circuito de tráfego, chame torre 118 decimal 6. Você. A torre, o Mike é com o Vitor no regresso rotatório, avise 510 para pouso na pista 7. Sente, Mike é com o Vitor, pouso pista no 7, reporte na curta, aguardando o vento, altinho no 0 no 2, é com o Vitor. Ok, autorizar a aproximação, aguardando autorização de pouso, Mike é com o Vitor, reportar na curta. Gol 1477, controle. Ah, escuta. Gol 1477, confirme qual era a frequência de Recife antes de perder contato. É 13365 a frequência do centro que perdeu o contato. Eu tô ciente. Zono 6, libera direita 1219. Libera direita 219, Serra. Solo Salvador, bom dia, papapá, Juliette Mike Sierra, livrando nossa escuta para a Angada Aérea, está. Mike Sierra, prossegue Kilo Pátio 3, reposte para ingresso no pátio principal. Kilo Pátio 3, reposta para ingresso no principal. Pouso, parceiro, não certo, botar na sol controlado, Mike. Opa! Estabilizado no ILS. Gol no 738, complete aproximação, chame torre 118 e sol 6. 86, gol 15, é, 173. Salve Recife, 1260. Solo Salvador, 1260. 1260, chamou o solo? Afirmativo. E Recife aguarda a Copa 1012. Sua aproximação, o vento alinhado, pista 10, 13 nós, 1012 no altinho, pouso autorizado, gol no 738. Obrigado, pouso autorizado na pista 0, gol no 738. Ação, chegada bom, se deixa parar, nível de voo 050. 050, só para informar, havia perdido o contato com o centro, já chamou a senhora direto. Sente. Salvador, azul 4060, bom dia. Azul 4060, acima identificação, chegada a Mari, desça nível de voo 060. 060 na Mari, 4060. Gol na 477, via Bonf, desça para 2 mil pés, ajuste na 092. Via Bonf, 2 mil, gol no 477. Salvador, trem de centro, aguarda a Copa, ML12, o Mike Papalima. ML12, na escuta para a Copa, Mike Papalima. Ação, é com o vento, solo controlado, levando pela hora. Plantio, no solo 19, à direita, parte 4, frequência livre, é com o vento, top. Ação, 0 para Recife. Itapuca. Não, copiei. Itapuca. Puca, obrigado. Juliette, Mike Serra, prossegue até Quebec, reposto para o cruzamento. Até Quebec, reportarei o cruzamento. Quatro, dois, zero, sete, confirma o desvio. Negativo, senhora. Estamos na proa de pelo. Salvador Recife 390, Opero 858, pistão 90, curva esquerda, Pucaracaju, controle 1198, 513. Autorizado 390, decola da 190, primeira curva esquerda, perfil Pucaracaju, Opero 858, controle 1198 e o transponder. Confirme se é 5136. 5132. 1138, no Solas 22, 1219 à direita. Zona 9 à direita, Bolivar. Ou no 738, grato. Ah, obrigado, cruzamento. Paulo Salvador, boa tarde. Gol no 738, livro. No 738, reporte Alfa Quilo, pátio 3, reporte para ingresso do pátio principal. Alfa Quilo. Pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa Quilo, pátio 3, vai reportar para ingresso no pátio principal, gol no 732. Gol no 477, compartilhe informação, chame torre 118, esse é o Mia. Copiou o controle? Afirmativo, 186, gol no 477. No trade, autorizado 500 pés, pista na 7, curva direita, ingresso na linha litoral, 500 pés, 1980131, Mike Papalima. O Mike Papalima foi autorizado a decolagem da 7, primeira curva à direita, vai manter 500 pés, linha do litoral, transponder 0131, controle 1968, é o Mike Papalima. Quantos a bordo? 02. Minha torre 186, funcionamento táxi da colagem, Papalima, até o regresso com o voo. 1986, Mike Papalima. Torre Salvador, é o Papa Romeo, Mike Papalima. Papalima, parte 4, acionamento e táxi, chame na interseção para ingresso e decolagem. A Sonará é chamada na interseção para... Grande decolagem ao Mike Papalima. Corre Salvador, voo 477, marcador externo, 30 minutos em baixo travado. Uno 477, pista no zero, avistado, pouso autorizado, vento 80 com 13. Livre pouso, Uno 477. Alô, boa tarde, é o SAM. Bom dia ainda, SAM 3895, informação novembro, autorização Guarulhos. SAM 3895, bom dia, Guarulhos, 1012, só um instante, afirmativo, você pode confirmar a saída? Israel. Prato. Controle autorizaria o 4207 da Azul, se possível voar Duna, com referências descendo para 2000. Para ingresso, parte principal, gol no 738, senhor. No 738, portão 5 autorizado. Portão 5 autorizado, gol no 738. Obrigado por hoje, Duna. Muito obrigado, da presente Duna, descendo para 2000, 4207. Dael. A 77 no solo 27, libera a direita 129. Direita 1219, voo no 477, obrigado. Bom dia, voo no 477, libera. Na 477, boa, prossegue Alfa Kilo, pátio 3, reporte para ingresso, pátio principal. Alfa Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal, gol no 477. Centro 207, autorizado ILS, aceito, pista 0, reporte autorizado. Está com campo à vista, 4207. São 3895, pronto, cópia, Guarulhos. Ah, afirmativo 3895. Salvador Guarulhos, 3340. Oi? Paraíso 50, pistão 0, curva direita, saída da El, Leda Bidev. Controle 119.8, transpondo 5146. Autorizado, procedo pelo corredor Caixa Pregos, após Vera Cruz. Afirmativo. 340 autorizado para Guarulhos, decola da 10, primeira curva direita, no perfil da Dael, após Leda e Bidev, Ambro Whisky 50, aciona 5146, confira o controle, senhor. 198. 1198 é o controle, o TAN é 3295. 5146 está correto, chame pronto no portão 3, confirmando curva, curva direita. Afirmativo, senhor, 340. Primeira curva direita, 5146, aciona o 3295, portão é o 3. Vento alinhado, pista 10, com 13, nós. Pouso autorizado, altímetro no 0, 1 ou 2. Gente, de repouso, já checará o 3, 4, 5, 6, 7. Vento alinhado. Alfa Vitor Juliette, prossiga pelo corredor Interlagos, aponte na rotatória. Gente, eu tô com o Embraer da Azul na curta final da pista 0, ok? Ficando atento à possível esteira, se tiver condições, táxi a baixa altura até a cabeceira oposta, aguardando para decolagem. Mike Papa Lima. Táxi de imediato ou esperar o pouso da Azul, senhor? Pode taxiar, porém em baixa altura, ok? Sim, tá taxiando a baixa altura o Mike Papa Lima. Para 207 Azul, o tráfego tipo helicóptero, taxiando a vertical pista 7 a baixa altura, ok? Afirmo, paciente do helicóptero. Manda a entrada do pátio Gol no 477. Portão 10, ou no 477. Portão 10, ou no 477. Confirma para o controle. Alfa Vitor Juliette já está visual com o Alfa. Alfa Vitor Juliette para ingresso no circuito de tráfego Chame Torre 118, Direção 6. Chame 6, Alfa Vitor Juliette. No Solos 32, libera a direita 1219. Librando a direita 219, 4207. Desça para 1.500 pés, corredor Interlagos, aponte na rotatória. Gente, vai descer para 1.500 pés, reportará rotatória. Comando da pé montando. Azul 4060, completa aproximação, chame torre 118, decimal 6. Torre 186, 4060. Gran Salvador, para o táxi. 260, direito, ponto de espera 186, BL12, boa viagem. Direita, ponto de espera 182. 060, boa tarde. Boa tarde, Azul 4060, avistado, chega o trem, 80 graus, 15 nós, pista nessa, pouso autorizado. Pouso, baixado, travado, 4060. Alfa, Vitor, Juliette, copiou a 2. Azul, Azul, vai, autorizado, o piloto, ele vai ficar presente para o Alfa, Vitor, Juliette, grato. Tem algum uniforme aqui no controle? Tango uniforme, quilo controle?